Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Estou feliz. E do meu lado direito está o Lucas. Dia 97 de quarentena. Ainda não achei Animal Crossing físico. Sem sair de casa é difícil. Já que você falou, Lucas, da quarentena, como é que tá a quarentena de vocês aí? Uma bosta. Uma bosta em que sentido? Cara, é chato você não ficar com esse receio de sair de casa pra, tipo, ver o pessoal. Eu, por exemplo, nem vi minha namorada esses dias. Ah, entendi. Você não tá saindo na rua de jeito nenhum, né? Isso é o que você tá falando, então. É, eu não tô saindo mesmo. Agora que o meu trabalho forneceu home office todos os dias, eu tô praticamente enfiado em casa alguns dias, assim, e... Cara, é um negócio que cansa muito e eu sei que é um nível que tá bem crítico, assim, mas é também ruim você abrir todo o canal de notícias e só ver coisa disso. Começa a minar sua cabeça constante. É, e a gente tá conversando disso ainda. Olha só, é, cara, você vê, cara. Ai, não tem como evitar. E mudou alguma coisa na sua vida, João? A minha faculdade, ela cortou as aulas, por enquanto, né? E dias de passagem que a minha faculdade, parabéns pra ela, que ela não sabe como o que fazer até agora. Já passou uma semana que eu tô sem aula e não resolveram nada. Vai perder suas férias. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não, porque senão aí vai acabar o resto do ano, porque eu não vou ter férias nunca mais. Isso mudou, então eu não tô indo pra faculdade, os professores não sabem o que fazer, então não, meio que matéria parou também. Então eu tô jogando bastante, barra tentando repor a matéria que eu tava atrasado até começar essa semana, né? Ah, foca no jogar bastante, né? Repor o backlog. Mano, eu queria poder jogar igual eu jogava nas férias, que é sem peso na consciência nenhuma. Agora eu tenho um pouquinho de peso. Nossa. E você, Mario, como é que tá a sua vida, hein? Cara, vou te falar que, assim, minha vida mudou bastante, mas eu tô me arriscando muito mais que vocês, né? Na realidade, eu tava saindo todos os dias, eu tava indo pro escritório. Nossa. E até ontem, eu fui pra academia, só que eu fui o toque de Midas do inferno, assim, porque pra onde eu vou, as coisas fecham, sabe? Tirando o escritório, que a partir de agora eu vou fazer home office, mas quando eu tava na academia, eu simplesmente recebi a notificação de que ela iria fechar, né? E os restaurantes onde eu tô almoçando também estão fechando, etc. Então, agora eu não tenho mais opção, eu tenho que ficar em casa. Mas até o restaurante, que restaurante não... Até onde eu sei, serviço essencial não tá fechando, né? Alguns estão fechando. É, o movimento tá tão fraco, mas tão fraco, que não tá compensando pra eles deixarem os funcionários lá, enfim, tá tendo gasto. Aí, mano, eu vou ter que ficar enclausurado também. E beleza. Se você tá Animal Cross, tá de boa. Agora, no meu caso aqui, eu tô brincando com um graveto aqui. Você pode dar um nome pro seu graveto. Ah, aliás, o graveto é uma parte importante do Animal Crossing, cara. Você pode fazer um Animal Crossing live action aí no seu quarto. É, vou imaginar, vou pular e cair de cara no chão aqui. Cara, na verdade você podia pegar uma barraca de acampamento e deixar seu gatinho do lado. Na falta de um Nintendo Direct, a gente recebeu hoje o que já havia sido rumorizado, eu não sei nem se esse termo existe, mas haviam rumores de que aconteceria realmente o Indie World essa semana, e ele aconteceu, olha que maravilha. Se eu não me engano, o rumor ele havia falado que o Indie World aconteceria no dia 16 de março, e não no dia 17, né? É, era um dia antes, eu não lembro qual foi o dia que foi. Enfim, acontece no dia 17 de março, e como convencionalmente o Indie World acontece, eles apresentam ou mostram diferentes indies, diferentes jogos indies que estão chegando para o Nintendo Switch, né? Acho que o que é importante destacar, e que passou muito, né, a impressão nesse Indie World, é que a Nintendo sempre destaca jogos de diferentes estilos que estão chegando para o console, né? Por exemplo, tem jogo de tiro, tem jogo de cartas, tem jogo de RPG, tem jogo de uma série de outros gêneros que eles apresentaram durante o Indie World, né? Nunca é do mesmo gênero, se eu não me engano. Eu achei que esse Indie World em específico, ele teve bastante jogos parecidos com jogos de puzzle, assim, em questão puzzle-aventura. Teve vários diferentes, assim, mas os muitos que marcaram, esse aqui tem um visual assim, tem um puzzle de dungeon. Tem aquele Blue Fire alguma coisa, esqueci agora o nome do jogo, é jogo de puzzle. Aí tem um jogo estilo anime, RPG, mas mostra os caras fazendo puzzle. Aí tem a menina na ilha com casco de tartaruga, ela tá fazendo puzzle. Então eu achei meio puzzle 3D o tempo inteiro. Puzzle é barato de se fazer, então... Então tá bom. É, então parece que nasceu um monte de estúdio, se inspirou em Zelda, e aí tá nascendo tudo ao mesmo tempo, porque eles se inspiraram ao mesmo tempo. Não nasceu tudo ao mesmo tempo, porque a maioria desses jogos ou já tinha um projeto no Kickstarter, ou, sei lá, eles já estavam há muito tempo engrenando o projeto, né? Mas eles estão chegando agora. E acho que o que vale a gente discutir, pelo menos da apresentação, os jogos que mais chamaram a nossa atenção, né? Se vocês... O Jamon falou até do Blue Fire e comentou um pouco do Summer in Mara. Eu queria começar falando do Summer in Mara, porque é um jogo que eu já tava ligado nele há muito tempo. Eu não lembro se ele tinha projeto no Kickstarter ou em algum outro site de arrecadação. Eu lembro que eu ia ajudar, mas enfim, eu só desencanei. Mas finalmente vai chegar para o Nintendo Switch. Primeiro que acho que o estilo gráfico dele me chamou mais atenção e a mistura dos elementos de jogos que eu gosto, estilo Harvest Moon, exploração. Sei lá, você pega tudo isso, coloca dentro de uma caixa e coloca um pouco de Moana nele. Sei lá se é isso. É bem isso mesmo. E virou um jogo muito bonito de exploração. Eu senti que ele era muito um Wind Waker wannabe. Ele é um Wind Waker por causa do cel shading, né? Cel shading, mas tem um barco também. E então. É visual de praia, né? Eu senti um Phantom Hourglass da vida, que você usa o barquinho lá. Na hora, assim, eu lembrei. Mas eu sei lá, não me agradou muito, não. Eu acho que senti falta de alguma coisa ali que me cativa mesmo. Não sei explicar muito bem. Eu não sei o que é, Lucas, porque eu não sei os jogos que você gosta. Ah, eu achei meio simples, sabe? Mais um jogo de ficar plantando as coisinhas lá. Putz. Ah, é exploração, né, no final. Se você não gosta de sair olhando as coisas por aí, conhecer coisas novas, encontrar ilhas e tesouros, esse jogo com certeza não é pra você. É pra mim porque eu adoro isso. E craftar, e crescer o seu arquipélago, e ver ele florescer, esse tipo de coisa. Um que me chamou a atenção, eu errei o nome já, peço desculpas, que o Blue Fire é o de plataforma, o primeiro, né, o que iniciou o ninja, né? É, sei lá, um cara que uma máscara meio caveira, parece. Ah, você acertou o nome, você falou Blue Fire, era Blue Fire mesmo. É, então, mas o jogo que é meio Zelda-like é um que no meio que apareceu, que o bichinho fica seguindo um fogo azul. Eu não lembro o nome daquele. Mas eu gostei do Blue Fire, assim, eu achei um plataforma interessante, parece que pode ter alguma coisa ali. E o visual me lembrou, como eu vou comparar tudo desse Direct com Zelda, mas o visual me lembrou Zelda Breath of the Wild. Em questão de como eles estão usando a sombra, o contorno dos personagens, lembrou bastante isso. Você tá falando do Last Campfire? O que eu gostei é o Blue Fire. O que eu acho parecido com parece o visual do Zelda. O que é puzzle e me lembra Zelda, gameplay e tudo, é o Last Campfire também. Ah, tá. É, bem que você comentou isso nós de Zelda, eu tô acabando confundindo também aqui. Acho que mudando um pouco esse negócio de puzzle, na verdade tem puzzle provavelmente, o I Am Dead, achei legal. Ah, mas eles mostraram alguma coisa de I Am Dead? Eles só falaram o conceito dele, né? É, você sai voando lá, vendo a ilha, você conhece quase tudo lá porque você era, acho que um dono do museu da ilha. E aí no finalzinho o cara fala, eu tô morto. Parece um point click, né? É, eu acredito que vai ser puzzle, que você vai sair vendo a ilha desvendando algum mistério, ajudando as pessoas possivelmente enquanto você é um fantasma, sabe? Ah, eu vou ser o mestre das comparações aqui, porque hoje eu tô ruim nisso. Me lembrou Ghost Trick. Ah, tá, sei. Ó, eu acho, pra mim não foi nem Ghost Trick, pra mim foi The Goose Game lá. Como é que é o nome do jogo do Ganso? É The Goose Game, Antario, né? Antario Goose Game? Antario Goose Game. É, eu acho que vai ser isso. Você vai foder as pessoas em vez de ajudar elas? Pode ser que sim, pode ser que você assuste as pessoas. Pode ser que você tenha que aparecer de translúcido de alguma coisa, pegar um vaso e sair carregando, esse tipo de coisa. Eu acho que pela descrição do cara lá, ele parece ser gente boa, mas tudo bem. Algo que me chamou atenção, não sei se positivamente, mas, mano, como é que de repente vai sair um jogo do Cyanide and Happiness pro Switch, sabe? O mundo das tirinhas mais escrotas do mundo, assim, vai ganhar um jogo pra um console, tipo, de uma empresa extremamente conservadora, que não deixava nem jogo violento chegar no console. Do nada vai vir Cyanide and Happiness. Eu demorei pra perceber que era Cyanide and Happiness até aparecer o personagem lá, igualzinho, quando tava naquele... Aquela apresentação eu não tava manjando. Aham. Uhum. Eu acompanho bastante. Eu acho legal as tirinhas deles. Eles já fizeram alguns joguinhos em computador, assim, pra Steam, se não me engano. Ah, é meio pegado a um jogo do South Park, né? Já que a gente tá cheio de comparação aqui, me pareceu algo parecido, assim, relativamente igual ao jogo do South Park. A temática é que você, tipo, é um cara que ninguém gosta de você na escola, você odeia a escola também, você tem que ir pro baile e tem um monte de bully, né? No mundo pós-apocalíptico, eu tenho que lembrar disso. É, verdade, verdade. Uma coisa, tipo, que me incomodou, pensando agora no Cena The Happiness, que eu demorei pra perceber naquele início, principalmente que eu achei bem tosquinho, é a apresentação dos indies pelos produtores. Assim, eu sei que é legal colocar quem tá fazendo pra apresentar, só que pra mim perde significado depois que entre o vídeo eles apresentam de novo o jogo. Eu achei meio repetitivo, e os caras apresentando início, eu acho que eles dão muita liberdade e fica até alguns que são muito chatos de você assistir. É verdade, a maioria deles não tem carisma, né, pra apresentar, e esse é um problema. É, eu também acho que é um problema, por mais que tenha uma aproximação maior com o pessoal que tá por trás do jogo, né, geralmente a gente tem só a visão do jogo mesmo e acabou. Não tem carisma, não tem padrão, que tem uns que o cara vai andando, tem um maluco atrás borrado andando, tem outro que tem quatro malucos fingindo que estão numa reunião, sabe, então... Parece aqueles processos seletivos de empresa, né? Ah, manda teu vídeo aí que você tá fazendo parte do processo seletivo aí. Aí quem sabe escolhe seu jogo aí pro Indie World. E por fim, assim, eu acho que só vale citar Moving Out, apesar de Moving Out não ser nenhuma surpresa, já tem no Steam, se não me engano. Mas como Overcooked fez muito sucesso, esses jogos cooperativos têm feito muito sucesso, Moving Out é basicamente um Overcooked, só que de mudança, né? Você tem que ajudar na mudança de uma casa, você tem que pegar os móveis, mover, enfim. É da Team 17 também? Não, é da SMG Studio, DevM Games. Eu não sei quem é dev e quem é publisher, mas não é da mesma produtora de Overcooked. Porém, pelo menos pra mim, acho que Overcooked é muito divertido jogar no Switch, acho que esse jogo também vai ser. No Steam, tem toda uma limitação no teclado e tal, no Switch dá pra você jogar melhor, né? Então, acho que esse é um destaque, que é um jogo que eu posso também pegar no Switch, porque vai ser divertido jogar multiplayer. Mais um jogo pra me deixar com dor de cabeça, porque sempre que eu jogo Overcooked, me dá uma enxaqueca absurda, não sei porquê. Um que eu gostei, que me chamou a atenção, foi o The Good Life. Eu já tinha visto quando o cara abriu o Kickstarter, é um jogo do Swery, que é o cara do... Ai, meu Deus, é Deadly Premonition, né? Deadly Premonition. Eu nunca joguei, eu sempre falam bem dos jogos dele, eu quero dar uma olhada. E esse aí com uma protagonista boca suja, assim, depois eu fui ver o trailer que saiu no YouTube da Nintendo, parece ser interessante e tá mais bonito do que tava antigamente, quando ele anunciou. Então, esse eu com certeza vou pegar. Cara, esse jogo é aquele que o pessoal fica se transformando em cachorro e gato, não é? Isso, que aí mostra a menina andando, subindo numa ovelha e sai correndo com a ovelha. Mano, puta jogo random, cara, mas beleza. Pelo que falam desse cara, os jogos dele têm personalidade, então eu tô comprando essa ideia. Tá bom, então tá. Pô, ele apresentou o bagulho com um macaquinho de pelúcia, mano. Tem personalidade ali. Mano, se fosse assim, o Latino ia ser o cara com mais personalidade do país, mano. Nossa! Você não me ouviu dizendo o contrário. Não, fala isso não, pelo amor de Deus. Eu quero citar agora o último jogo que eu gostei, que provavelmente seja o único que eu vou comprar, na real, que é o Exit the Dungeon. Pô, achei bem legal eles pegar uma continuação do primeiro jogo e realmente você tá saindo da dungeon agora. Sabe, eu nunca pensei que os caras iam fazer um negócio desse. E acho que adaptar pra um estilo 2D, em vez de visão aérea, vai mudar bastante como o jogo fluir, né? E ele parece ser baratinho, muito mais, né? Difícil olhando isso, velho. É, eu também. Olhando, parecia ser bem mais difícil, né? Só que como ele tá relativamente barato e parece ser, tipo... Já lançou, na verdade, também, né? Logo no final da apresentação. Em breve, talvez eu pegue esse. Falando nisso aí, que esse foi o que encerrou a apresentação, eu senti falta de algum... É aquela coisa, a gente sempre vai esperar uma surpresa, algum jogo de peso, né? Sei lá, das últimas vezes, acho que faz exatamente um ano que teve o Indie World, ou Indie Direct, não lembro qual era o nome na época, que mostraram Cadence of Hyrule. Então eu meio que esperava alguma coisa de peso e eu fiquei meio, não teve nada que me fez cair. Eu concordo. O problema é que Cuphead e o Cadence of Hyrule, tipo, deixaram a expectativa, tipo, no alto. Com esse a gente não viu nada, não sei se foi por atraso de lançamento, não sei o que foi. Pode ser que eles estejam guardando pro Nintendo Direct também. Acho que pra acostumar já, pra não esperar nada mesmo. Tá bom. Nessa sexta-feira, na última sexta-feira, lançou Animal Crossing New Horizons. Finalmente, o jogo que estava prometido, acho que desde setembro de 2018, se não me falha, ele finalmente apareceu, veio, e eu e o Mario pegou, e o Lucas não. Tô aqui, aos prantos. Porque o time digital é superior. Não, porque se o seu Switch... Não, na verdade não tenho que desculpar, é superior mesmo, eu que sou velho chato. Ah, sei lá, eu pegaria esse jogo físico também, Lucas, mas aquela coisa, né? A gente não quer nem sair na rua pra respirar, quanto mais pra procurar jogo. Pra morrer, né? Pra morrer. Quanto mais pra procurar jogo caríssimo, né? Ou pra você pagar o físico e perder o rim e morrer mesmo assim. Os dois você vai estar sendo perdendo. Ó, mas como vemos, Animal Crossing, como é um jogo multiplayer, eu acho que é mais interessante ser digital pra você ter ele com você em todos os momentos. Ah, né? Sim, sim. Ainda mais Animal Crossing, que é um jogo que você vai entrar e ficar meia hora todo dia, assim, a ideia é ficar, a gente ia todo dia durante um ano, então ele sempre vai estar lá. É, isso é verdade. O fato de entrar todo dia faz com que ele seja um jogo que seja necessário que ele esteja no Switch. Agora fica a dúvida aí se ele é um jogo multiplayer. Eu acho que não. Ele pode ser, é só você querer. Todo jogo tem a opção multiplayer, mas eu acho que o foco dele com certeza não é. Ah, não, não é tudo não, cara. Ah, você pega qualquer jogo de corrida aí, ele tem o modo multiplayer, você pode tornar um jogo multiplayer. Você pega o Zelda Breath of the Wild e não tem multiplayer. Eu acho que, tipo, Animal Crossing, ele pode ser um jogo que você vai jogar, pode ser multiplayer, e já vamos discutir esse, inclusive, pode ser multiplayer se você joga com a sua família em um Switch só. Vai ser um multiplayer ou vai ser um multiplayer cada um joga um momento, ou multiplayer todo mundo jogando ao mesmo tempo pegando o Joy-Con. Pode ser um multiplayer se você joga com alguém da sua família, com seu amigo, e fala, ah, vamos trocar uma fruta, vamos? Vai lá, troca uma fruta. É, me parece tão multiplayer quanto o Pokémon Let's Go, no caso. O segundo player vai ajudar tanto quanto o segundo player em Pokémon Let's Go, que é quase nada. Mas você pode ter uma vila junto com a pessoa, igual do GameCube. Então, é aquela coisa, né? O multiplayer, às vezes, pode. O simultâneo seria igual Let's Go. Mas se você não jogar ao mesmo tempo, a pessoa muda a sua cidade, entendeu? Se você jogar no mesmo Switch. Obviamente, eu acho que poucas pessoas aqui são desse jeito. Assim, não, pessoas com família, na verdade. Tipo, família que joga é mais assim. Acho que alguém daqui tá fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. Eu nem tenho jogo. Então. Mas e você, Jamon? Não, também não. Mas eu tô falando num geral, tipo, a gente tem ouvinte que joga com filho, essas coisas. É, talvez seja improvável que cada um tenha um Switch. Não, assim, eu posso dar um exemplo só? Um exemplo do passado que talvez se aplique pra hoje, vai. Porque eu já não tenho muito adicionado à discussão, mas deixa eu aproveitar aqui. Quando eu tinha Animal Crossing de GameCube com meu irmão, a cidade era dos dois. Então a gente jogava cada um com a sua casa, sabe? E vocês estão estão contribuindo pra mesma cidade. Exatamente. Mas sobre esse Animal Crossing, o que que você já fez, Mario? É que eu joguei bastante nesse dia que a gente tá gravando. É, eu joguei pouco, na verdade. É, entre o lançamento dele, a hora que eu fui dormir, na verdade. E eu me segurei pra ir dormir, né, na realidade. Eu joguei, sei lá, eu fiz algumas tarefinhas que eu tinha que fazer, conquistei umas milhas com o Toon Look. E foi isso, eu não abri nenhum estabelecimento novo, não ganhei nenhum novo morador ou coisa desse tipo. Mas deu pra ver como é que ele funciona mais ou menos. Mas demora essas coisas, né? O Blathers já tá indo pra sua cidade? Não. Olha o spoiler aí. Esse spoiler de 40 minutos de jogo. O Blathers tá indo pra sua cidade? Cara, eu joguei bem mais 40 minutos de jogo. Eu joguei umas 2 horas e não tá. Então você tá fazendo coisa errada. Esse jogo não tem jeito de jogar, mas aí você tá fazendo alguma coisa diferente. O cara tá me julgando, mas olha só. A partir do momento que eu peguei meu smartphone, eu saí fazendo as coisas que eu achava que eu tinha que fazer. Coletar madeira, fazer minhas ferramentas de pesca pra capturar bichinho, inseto. E foi isso que eu fiquei fazendo durante uma hora. E você tá gostando dessa, dessa diferença, né? Que Animal Crossing até agora a gente tinha um jogo que a gente entrava numa cidade e começava a viver ali, né? Agora a gente entra numa ilha deserta e a gente vai transformar ela em habitável. Você gostou dessa diferença? É, primeiro que eu não caí muito nesse contexto de torná-la habitável, né? Eu sei que esse é o meu objetivo porque foi o que o Tonuki falou que eu gostaria que fizesse. Mas, pra mim, o que mais mudou nesse meio tempo, além da mudança gráfica, né? Além de todo o novo quesito que o novo console está trazendo, esses objetivos intrínsecos que eles estão traçando para você, para que você consiga se guiar pelo jogo. Ou seja, colete tantos insetos e você vai ganhar quantas milhas você aqui a gente vai te dar, e essas milhas vão servir para você evoluir alguma coisa na ilha, né? É, então, esse conceito tá muito mais claro para o jogador. Eu não sei se isso era um problema para os jogadores de Animal Crossing antes. Eu nunca tive esse problema quando jogava Animal Crossing de, o que que eu tenho que fazer para agora para conquistar as minhas coisas, né? Eu tenho que pegar inseto, vender, eu tenho que pegar os insetos e levar para o museu, enfim. Sempre foi muito claro. Mas agora tá mais direcionado, não sei. Eu senti que tá mais jogo da Ubisoft, que você faz alguma pouca merda e aí, matou uma galinha, mate mais 10 galinhas. Uhum. Eu também senti isso, mas se fosse no Animal Crossing que a gente jogou o New Leaf, eu reclamaria. Mas eu acho que como esse jogo, ele começa meio limitado, na verdade meio não, né, bastante limitado, eu acho legal porque ele te dá alguma coisa pra você ficar se entretendo enquanto você não consegue abrir mais do jogo, pelo menos nesse início. Eu entendo o que você tá falando, eu não sei se isso é um problema, enfim, porque Animal Crossing é isso, você vai entrar lá, você vai sair andando. Se você quiser falar com seus vizinhos, você fala. Se você não quiser, você só se isola no seu nível, ou você só fica parado olhando pro nada, contemplando a vista, e cada um faz o que você quiser. Não acho que tem jeito errado de se jogar, e não acho que tem maneira explícita que a desenvolvedora quer, ou a Nintendo quer que você faça. Nesse eu discordo, porque nesse, assim, eu acho que pra início principalmente, né? Você no início, você tem dois caras só na vila, né? Você e mais dois caras indo pra essa ilha deserta, você tem muito um pedaço de terra só, você não consegue atravessar rio e não tem ponte. Isso me chateou, eu queria colocar minha casa lá na casa do caralho e eu não consegui, eu tive que ficar junto com os moradores. Então, exatamente, e tudo isso você vai poder depois, né? Pelo que a Nintendo falou. Toma, Ari, porque eu tive que colocar minha barraquinha no meio da galera. E você quer se excluir? Eu quero me isolar. Esquece aquele magnata no topo da montanha com a mansão enquanto olha pra galera de longe, né? Isso, sabe o que eu quero ser, Lucas? Eu quero ser o cavaleiro da casa de gêmeas, só que... Só que não no meio, né? No topo. E eu deixo a ralé lá embaixo. Perguntar uma coisa que agora surgiu a dúvida. Aparentemente esse jogo ele parece ser bem mais lento que os outros Animal Crossings, que já era um pouco lento no começo. Ele é lento, mas eu acho que ele tem uma sensação de evolução muito mais rápida. Ah, em questão, assim, se você pensar uma parte avançada do jogo, é como os outros Animal Crossing começam. Entendi. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que eu não tiver fazer mais tempo no jogo, né, é o menu. Tá legal o menu, é fácil chegar no item que você quer, ou tá um porre. Essa é uma parte que eu me preocupo muito. Eu acho que essa é uma das evoluções mais claras do jogo, Lucas. Porque, primeiro, não existem HUDs no jogo, né? Não tem elemento gráfico que fica superior na tela. O jogo simplesmente tá rodando em tela cheia e não tem nada te atrapalhando pra você olhar nos outros cenários, enfim. Se você quiser, você pode deixar o mapa sempre on. É verdade, tá. E um relógio. Não tem relógio, não? Às vezes ele aparece quando você tá parado ou sai de um lugar, mas ele não fica aparecendo. É verdade, o mapa ele aparece, mas você pode desabilitar também. Agora, o menu, ele basicamente, além do inventário, que você aperta um botão e só abre, além do inventário, o menu tá inteiro no seu smartphone. Então, o jogador ele vai lá, abre o smartphone e tem os aplicativos ali. O smartphone in-game, né? Não o smartphone seu. Tá. As outras partes estão em atalhos, né? Então, Você tem o atalho para câmera, você tem outros atalhos ali nos demais botões, porque agora você tem os gatilhos a mais, né? No Nintendo Switch você pode abusar deles. Então, assim, eu acho que tá, em questão de usabilidade, tá muito bom. E ele tá... E assim, você libera a coisa também. Por exemplo, no Direct mostrar aquela rodinha, né? Pra pegar os itens. Ah. A rodinha você tem que comprar com os Nook lá, com as milhas Nook. Então, você vai liberando coisas assim, mais espaço no inventário, você vai liberando coisas pra facilitar a sua vida à medida que você vai jogando. Então, no início, eu tava olhando pra minha irmã, porque eu já liberei a rodinha, eu olhei pra minha irmã que ela não tinha liberado a rodinha ainda, e ela lá fica 10 anos clicando pro lado pra trocar o instrumento que ela tá usando. É verdade, isso me irrita. Por enquanto, né? Enquanto eu tava jogando. É quando pegar a rodinha, a vida melhora. Fora que, assim, o sistema de crafting, ele é bem-vindo, apesar de que esse esquema de Zelda, que as coisas quebram, me irrita um pouco. As coisas quebram? Quebram. Você não sabia que as coisas quebravam? Os móveis, as coisas quebram? Não, móvel não. Todos os seus instrumentos... Assim, tá. Isso eu sei. O machadinho de pedra tosco, a vara de pescar tosca. Não, beleza. Inclusive os normais quebram. Todos acho que vão quebrar. Talvez, eu não sei, eu não tenho informação disso. É o talvez no não. Ouro... o ouro não quebre. Mas quando o Mario falou as coisas que crafta quebra, eu já pensei nos móveis quebrando. Você vai sentar lá e o negócio quebra no meio. Você cai no chão, assim. Comeu demais, se quebra a cadeira, né? Mas isso te irritou muito, Mario, de ficar quebrando as coisas e ficar craftando direto? É, um pouco, cara, porque, sei lá, não é muita coisa pra ele quebrar. Uma vara de pescar tosca, uns 8 peixes, depois ele quebra. E então eu tinha que voltar a craftar eu podia craftar vários, assim. Só que como os recursos no começo eles são bem limitados, né? Não vou encontrar tronco a todo momento. Então, o ideal é que eu tivesse isso guardado e depois eu reutilizasse, né? Tudo bem, eu acho bem pensado, não é que me irritou. Eu acho um sistema bem pensado. No futuro, acho que vai fazer mais sentido. Agora, nesse começo, eu só achei meio saco, até porque meu inventário, ele é bem limitado, né? Mas não ia ser zoado, por exemplo, você ter um sistema de craftar varas de pescar que vão progredindo, só que nenhuma nunca quebra? Aí eu sempre usaria a primeira. Eu não sei, talvez eu pudesse consertar a vara que eu tenho atualmente, com menos... Um durex lá, né? Pode ser, uma linha, né? Só uma... Verdade, de MacGyver. Então, assim, eu acho que o sistema de crafting, eu acho ele uma parte bem relevante do jogo. Acho que faz sentido, é funcional. Em outros pontos, pra mim, eu gostei bastante. Por exemplo, agora quando eu pesco coisas inúteis do rio, etc., eu posso fazer outras coisas dele, coisas recicláveis, né? Eu posso fazer um... o chãozinho de sentar no pneu ali, posso fazer um móvel, posso fazer um negócio de jardinagem escroto, que eu peguei, eu peguei uma latinha, coloquei umas plantinhas nele e fiz um vaso. Colocou erva daninha, né, na verdade. É o weed meu Deus, não consigo, lata. Eu ia falar can. Na imagem apareceu uma flor, então eu suponho que tem uma flor ali, não é possível que seja, tipo, literalmente... O que você misturou foi o Luigi naquilo. Tudo bem, mas nasceu uma flor. E eu também peguei dois pares de botas e fiz botas pra eu calçar, né? Nossa, não acredito, cara. O Mario tá o mendigo dos mares aí. eu sou o cara da Greenpeace. Agora, só falta ficar na porta do metrô chamando a galera. E nesse sentido, eu acho que o Surge Crafting pra frente vão ter outros tipos de interações muito legais, né? Eu não sei quais outras coisas vão aparecer, talvez com fruta, com coisas que eu tenha que pegar de outros jogadores, mas isso foi muito legal. Agora, não sei o quanto vai me irritar ainda esse sistema de ficar quebrando minhas ferramentinhas. Depende de quanto tempo você gastar no início do jogo. Até você pegar alguma coisa que presta. Provavelmente vai ser bastante. Agora uma pergunta a mais importante, na verdade. Quais foram os vizinhos que vocês tiveram no começo? Nossa, eu esqueci o nome deles. Não acredito. Então, eu acho que é Pamela e Scar. É vaca? Eu acho que é uma vaca? Uma ursa? Eu não lembro agora a raça dela. Eu sei que ela é meio cachorra. Nossa, você falou três animais diferentes. Não, não, não. Cachorra é o termo. Uma ursa. Ela é meio escrotona, assim. É tipo ornitorrinco, né? Ela é muito escrotona, porque eu vou falar com ela. Tem dois villagers, né, basicamente. E aí um dos villagers, eu vou falar com ela, ela vai lá e fala, pô, mano, você não tem mais ninguém pra conversar nessa ilha, não? Eu fiquei tipo... Né? Pô, que grosseria, velho. Literalmente não, pô. Então, exatamente, tem você e eu tenho um outro que é um passarinho robô, é o Skyrocket. Ah, que legal. E aí veio esses dois, tô vivendo, eu chamei já, eu fui pra uma ilha que você paga usando milhas pra ir pra uma ilha deserta, e aí essa ilha deserta mata a virgem, você vai lá e destrói tudo, e pega tudo pra levar pra sua. E aí eu encontrei um macaco lá, e eu esqueci o nome dele já, e eu chamei ele pra vir pra minha ilha, então provavelmente ele é o próximo cara que vai colar. Qual a cor dele? Ele é laranja? Não sei. Ele parece gente fina, pelo menos, eu esqueci o nome dele. Eu vou descobrir um dia quando ele aparecer. Aí eu conto pra vocês qual é o nome dele. Mas eu acho muito estranho ter duas pessoas só, eu achei muito... Eu não sinto tanta... Assim, tá bom, eu sinto muita amizade com eles porque são duas pessoas na minha ilha deserta, né? Mas eu sinto uma amizade mais do tipo Lost do que uma amizade do tipo Animal Crossing. Ah, eu acho legal ter dois no começo. Acho que o sentimento de progressão vai ser mais legal no futuro. E quais foram os seus, Mario? Então, o meu... Uma foi a Agnes, ela é um porquinho preto. E o outro foi um macaquinho atlético que eu esqueci o nome. Eu tenho ele no Pocket Camp, eu esqueci o nome. Ele é laranja. Tá, não, eu pensei em outro quando você falou macaquinho, eu não sei qual é o macaquinho. Ah, cara, mas ele é legal, ele o perfil dele é que ele é atlético, né? Ele é divertidinho, os dois foram bem atenciosos. Obviamente, eu gostaria que viesse um Tibone, eu gostaria que viesse uma Rose, e não veio. Mas eu também não resetei o jogo. Ah, sim, eu acho resetar, julgando assim, eu acho resetar chato. Vive uma vida nova aí com os caras. Aprende a gostar de novos personagens. Na realidade, eu tenho a R-Card da Rose, tá? Em algum momento eu vou trazer ela pra minha ilha. Olha só, meu. Só tô esperando o momento certo. E qual foi sua fruta, Mari? Pêssego. A minha foi maçã. Ah, justo. O importante é não ser pera, né? O resto tá certo. Por que essa raiva de pera? Ah, mano, pera é zoado, cara. Na vida real eu gosto de pera. Eu não entendo por que essa raiva de pera. Pera é uma maçã mal feita. A maçã de Chernobyl. Acho que eu tenho que concordar com o Mario. Eu concordo. Eu acho ruim pra caralho, pera. Gosto? Na vida real? Ou também. No jogo? Gosto, acho muito feio. Pô, é mais gostosa que maçã, velho. Não é, Jamal. Nem ferrado. É a maçã que deu certo, então. Vou colocar não, nesse jeito. É a maçã com gene defeituoso, na verdade. Mas eu não vou entrar nos detalhes. Nossa, mano, não. Qual o nome da sua ilha, Jamon? Garoa. Igual do 3DS. Por que Garoa? Porque a gente vive em São Paulo, gosta de São Paulo, e São Paulo é a cidade da Garoa. Por mais que não seja mais assim. Eu coloquei Rá-Tim-Bum no meu por causa de Ilha Rá-Tim-Bum. Era uma série que eu gostava e é isso aí. Oi, a Diadema, você traiu muita gente em não colocar esse meme antigo. Ah, mas o pessoal fica enchendo meu saco com isso. Mano, eu só coloquei Diadema porque, assim, nada é contra Diadema, mas eu odeio Diadema, né? Nossa, mano. É, então, mano, não vou mais ofender ninguém. Diadema não é uma ilha, não é uma cidade, não é uma ilha. Queria colocar o nome de uma ilha. Podia ter colocado o nome da Ilha de Caras, podia ter colocado Lost. Podia ter colocado muita coisa. Mas nomes de ilhas não tem muito o que inventar, né? Eu não me importei que era uma ilha. Eu nem falei, mano, vai ser um nome igual da cidade, dane-se. Ó, eu só quero, pra encerrar, eu quero ressaltar, eu acho que o que eu mais gostei de Animal Crossing, vendo, assim, de alguém que jogou pouco, tá? São as primeiras impressões, é que esse jogo, ele tá muito interativo. Tá muito mais interativo do que os outros jogos, obviamente. E como a gente voltou pra um jogo no console, né? Tudo bem que é um console híbrido, mas é um console de mesa. É nada menos que esperar que o jogo evolua em alguns pontos. Ele pega o que ele já tinha evoluído até então e maximiza isso. Ele otimiza os pontos altos dele. É, só pra dar um exemplo. Quando você tá na área de viagem lá, que você tá falando com os irmãos Nucleon lá, eles te perguntam, eu vi isso no Twitter, né? Ah, de qual língua que você fala? Alguém falou lá, é japonês. Eles perguntam, onde que você tá? Ele fala, tô na Europa. Aí eles têm uma interação única, só pra falar, caramba, você é japonês e tá fora do país? Parabéns, não sei o quê, tem coisa desse tipo. Eu vi essas coisas acontecendo enquanto eu tava jogando em outras situações comigo, né? Não vou me lembrar muito, mas que eu fiquei, eu achei até impressionante, né? Tipo, eles têm essas fases específicas pra... Ou coisas interativas que vão acontecer com você pra situações únicas. Fora que, cara, alguns elementos do jogo estão muito bem feitos. Você vê a água correndo no rio, a água tem fluxo e ela se divide. E isso, o fluxo da água influencia na hora de pescar, na hora em como o peixe se movimenta, esse tipo de coisa. Então, os detalhes estão muito bem refinados nesse jogo. Nesses detalhes de comentário, um que é fácil pegar nosso, que eu achei interessante, é que ele pergunta quando ele vai citar, porque nesse você escolhe o hemisfério que você tá, ele pergunta onde você tá, e aí você fala, ah, South America, né? Você muda um pouco e aí fala, ah, South America. Aí eles falam, South America, a maior porcentagem desse lugar é na... Esse é um continente grande, tem norte e sul, no hemisfério norte e sul. Mas a maioria tá no sul, então provavelmente é onde você tá, né? Aí você fala assim, aí você escolhe o sul. Então eu acho, tipo, que nessa árvore do time do Tommy no início, conversando com você, foi bem grande essa árvore de diálogo. Não só essa árvore, eu acho que isso acontece ao longo do jogo em várias outras situações, sabe? Quando você tá chegando também na cidade, você vê os animaizinhos indo pro centro e você vai conversando com eles enquanto eles estão chegando. Você fala pros seus vizinhos, ah, eu quero escolher o lugar onde sua barraquinha vai ficar. Tá, coloca aí e eu vou esperar lá no centro. Ela vai andando, você vai colocando, as coisas vão acontecendo. Então acho que tá tudo muito refinado. Fico feliz em saber, daqui a alguns meses eu pego o meu disco. Que isso, Lucas? Meses? Nossa, cara. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias sobre coronavírus de forma rápida. A primeira notícia é que a loja da Nintendo de Nova York fechou as portas temporariamente para prevenir o coronavírus. É importante porque... para prevenir a espalhar a doença. Só não sei se a iniciativa foram deles ou do governo. É, a galera ficava concentrada ali para ficar assistindo televisão, né? É o mínimo que eles tinham que fazer. Devido ao coronavírus, existe uma alta probabilidade de novo DLC de Smash não seguir o cronograma planejado. Esperado, o coronavírus atrapalha até o Smash. É, o pessoal vai trabalhar de home office, né, pra entregar. Acho que eles só estão falando, pode ser que atrase. Acontece, mas como eles não deram data, né, não tem problema. Acho que os detalhes é que foi, eu li uma tradução de uma prévia do comentário do Sakurai, mas foi na hora de... Ele falou que teve dificuldade, por exemplo, pra apresentar o DLC, ele teve que atrasar, sabe, pra... Ele não conseguiu mostrar os personagens pra... Ele não consegue sair pra mostrar os personagens pra third party, aparentemente. É verdade, né, em relação à parceria, assim, tá difícil a comunicação e mostrar mesmo. Mesmo na crise atual, Evo 2020 seguirá com os planos, de 31 de julho até 2 de agosto. Obviamente que se a coisa piorar, acho que os caras vão cancelar. Mas é bom, é assim, é diferente ver que no meio desses cancelamentos ainda tem um que persiste aí. Não, mas olha, eu entendo entre aspas essa situação, porque dá pra você evitar o coronavírus nesse caso. Tudo bem que é uma competição de alto nível, se acontecer alguma coisa com os cyberatletas, ou os atletas, não sei como é que a definição vocês usam, é um problema, mas como a Evo, a grande participação dela é digital, né, o público assiste através de streaming, a maior parte do público, eu acho que talvez não afete tanto neles nesse caso, é melhor que eles continuem, sabe? Não é que nem E3 que o pessoal vai pra lá. Pô. Mas na Evo tem muita gente indo jogar, tipo, pré, assim. Eu não lembro quanto que tava as inscrições, mas passa fácil de mil, vários ali. Então, mas olha, eles podem contornar isso de uma forma mais fácil, que seria fazendo uma competição online e pega os top 8, alguma coisa desse tipo. Mas jogo de luta você não pode fazer isso, porque o online afeta muito. É, bem isso. Não, faz um peer-to-peer ali, dá pra fazer. Tipo, eu acho que é mais... É igual a Olimpíada isso, a Olimpíada que tá acontecendo no Japão. É, falando de um jeito super leigo, mas você espera dar mais tempo pra ver como vai ficar a situação, ao invés de cancelar 4 meses antes. É, mas a Olimpíada é bem mais merda do que a Evo, né? A Olimpíada vai concentrar o mundo inteiro num lugar só. Fora os atletas que vão estar ao livre, né? Mas aí o Japão não quer perder esse momento, ou atrasar esse momento, então vamos segurar por mais tempo o anúncio do cancelamento. Eu acho que a ideia dos dois é a mesma. Como tá meio distante, os dois acho que são em julho, então eles estão querendo ver como o mundo vai acontecer. É o finalzinho de julho. O Evo é o finalzinho de julho e eu concordo com você. Eu acho que eles estão esperando pra ver também. Nessa semana, durante um breve período de algumas horas, os servidores da Nintendo apresentaram problemas e ninguém conseguiu conectar online. Se não me engano, eu tava no trabalho, acho, eu vi uma galera all way, assim, falando que ninguém tava conseguindo comprar nada no eShop, parou tudo. É, se o pessoal tava tentando comprar na eShop BR, eShop BR realmente é uma bosta, você não consegue entrar no site que é muito lento. Não, foi no mundo todo, isso aí. tá. É, muita gente reclamou que não tava conseguindo fazer troca em Pokémon, esse tipo de coisa, não tava conseguindo fazer raid, né? No My Nintendo norte-americano, por 100 moedas de platina, é possível testar 7 dias no Nintendo Switch Online. Nossa, 7 moedas de platina não vale isso. Não, 100 moedas de platina. Pior ainda, não vale isso. 7 valia, pô, você ganha... Acho que você ganha 100 entrando no site, né, um negócio assim? Acho que é. Então, nossa. Cara, o pulso que eu vou gastar, nem tem pulso mais, né? Mas os bytes que eu vou gastar entrando no site não valem, amor. 7 dias grátis do Nintendo Switch Online. Ah, isso aí é pra dar um gostinho pra galera que comprou Animal Crossing e não tinha online ainda. Se bem que ninguém vai ter nada pra jogar online nesse jogo. Mas me dá um free trial, cara. Eu vou gastar 100 moedas de platina ainda. Ó, pra quem comprou Animal Crossing tem um free trial atualmente, então... Ah, tá também bom. Tem? Tem. É, não, literalmente não faz sentido eles cobrarem assim. Então, que recompensa de bosta, hein? É bem merda. Ah, mas você pode gastar um free trial e depois você pega as moedas de platina. Ou tem alguma regra de que tem que ser a primeira vez? Eu não sei. Então, acho que não vale a pena você fazer teorias pra burlar o sistema por causa de 7 dias de online Nintendo Switch. Aí viram 14. E pra você que ouviu até agora, não deixe de acessar o nosso site para comentar tudo que você achou do episódio e das coisas que nós comentamos. Quais foram os jogos que mais chamaram sua atenção no Indie World? E como é que tá sua cidadezinha, no caso, sua ilha, né, no Animal Crossing? Quais foram os moradores que você pegou? Qual que é a fruta que nasce na sua ilha? O nome dela? O que você tá achando do jogo? Comente que nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, o Karaokê 64. E a gente vai abrir um canal do Discord para os ouvintes e pra gente do Estação 64, para facilitar um pouco mais, ou jogar Animal Crossing, fazer muamba de fruta ou de... É nabo, né? O bagulho branco? Turnips, né? Turnip, acho que é. É nabo, isso em... Acho que é. Em português? Então, nabos, fazer muamba de nabo ou trocar Pokémon, qualquer coisa do tipo, a gente vai criar e eu vou postar nos comentários desse episódio. Então, você ouve no Spotify, entre no Estação 64 e veja lá nos comentários desse episódio. E quando eu comprar esse jogo, vou fazer a barraquinha lá e vou ver a cidade de vocês com os carros voadores. Não pode ter carro voador porque vai poluir a ilha, Lucas. A tecnologia não polui. É um nível muito avançado. Ah, entendi. Tá bom, né? Mano, eu tenho animalzinho morador que voa, mas eu vou ter caso que é carro voador, né? O meu vizinho levar pra lá e pra cá. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.